existe flores na estrada, só tu és meu Deus. Se é tão cruenta a minha jornada, só tu és meu Deus. Se a negra nuvem vem chegando, ou brilha o azul do céu, tu és Deus, tu és Deus, tu és Deus, meu Senhor, tu és meu Deus, tu és Deus. Só tu és meu Deus. Se por alguém for desprezado, só tu és meu Deus. Se de alegria vou sorrir, ou na aflição cruel, tu és Deus, tu és Deus.